Só você é capaz de dizer sim ou não a tudo aquilo que é ruim ou bom. É sua a palavra é sua. E só depende do que fala, tudo muda. Muda. Se você quiser, tudo será diferente. Basta reconhecer o erro e não errar novamente. Seremos todos felizes se você acreditar. Basta você fazer sua parte e nos ajudar. União, liberdade, poder pensar, capacidade de expressar, nos unificar. Devemos a nós mesmos o bem ou o mal, a vitória ou a derrota que nos trazem os dias. Cada criatura é responsável por si, e cada um de nós é artifício do próprio destino. De posse dela, cada um de nós está sujeito a acertar, regenerar, construir, melhorar ou até mesmo aperfeiçoar. Onde, como, quando, quanto quiser. Otimismo sim, pessimismo não. Não. Insista, persiste e verá que estou com a razão. É preciso lutar. As pessoas procuram felicidade, felicidade, porém, uma construção a fazer. O alicerce está em você mesmo. Pise firme, seja otimista, insista, persista e não desista. Mas não esqueça que o homem não passa de condição de animal aperfeiçoado, que está sujeito a cair no mesmo nível dos animais inferiores. Com nossas simples palavras, podemos não mudar o pensamento das pessoas. Porque para mudar esse pensamento, requer um poder profundo e a consciência de cada um dos seres humanos. Precisamos de você, porque sozinho não conseguiremos. Dê-nos a mão e vamos caminhar. Saia do escuro tenebroso, muito se esconde com medo de lutar. É preciso lutar. Se você quiser, tudo será diferente. Basta reconhecer o erro e não errar novamente. Seremos todos felizes se você acreditar. Basta você fazer sua parte e nos ajudar. E por que não ajudar? E por que não, não, não? E por que não ajudar? E por que não, não, não? E por que não, não, não? União, liberdade, poder pensar, capacidade de expressar, nos unificar. Pise firme, seja otimista. Otimista. Insista, persista e não desista. Tudo o que quiser você conseguirá. Basta você em você acreditar. Acreditar. É preciso lutar. Vamos lutar. É preciso.